vocês autorizarem LV pista 17, altímetro 1014. Vigiando tal. Quatro dias locais, 1014, 4 para lá. Solicitação solar dentro do painel solar, conseguir visualizar a aeronave. Chame torre agora, modificada 065, chamando torre 18 desse momento. Volta meia luz, quanto está no ar? Autorizado Ferna do Vento, que estão no Session, reporte base para final, vem embaixo travado, tango. Autorizado de tango, vem lá para a Anglosa, na Anglosa, na Anglosa, para o tango. Você pode aumentar a quantidade de brilho da pista? 1735 já está em 100%, senhor. copiou? Vai. Fusca Tango, tem pouso autorizado, senhor pistão no 7, vento de 150 graus 079, ajuste no 0 no 4, Whisky Yankee Tango. Solo 5-6, confirme 4, que você destina? Agora 4. Está ciente, autorizado backtrack, primeira à sua esquerda. Ao estacionar, frequência livre, Yankee, Whisky Yankee Tango. Estacionar, frequência livre, qual é o seu plano para João Pessoa? Negativo, senhor. Plano, o plano tá pra agora o salto. Ciente, plano pro João Pessoa, Whisky Yankee Tango pra 17 e a correção 0715, correto? A tua foi apresentado lá na sala oeste, por exemplo, foi a telefone pra sala oeste de Salvador. Ciente, foi apresentado aqui na sala oeste de Salvador, só um momento então. Não, 20 minutos, ciente, copiado, Tango. Confirme qual nível? É, no 170, faz a posição, transporte enfermo. 170, transporte enfermo, copiado, senhor.